Show da Tarde. Um show de energia em seu rádio. Apresentação, J. Batista. Rádio Difusora, a emissora do povo. Oi, seguindo com o nosso Show da Tarde aqui pela Difusora de Picos, Piauí. Plantão de Polícia, na Difusora. A Polícia Civil do Piauí cumpriu 4 mandados de busca e apreensão por tráfico de drogas na manhã de hoje, quarta-feira, dia 7, no município de Oeiras, na região sul do estado. Segundo a polícia, 4 pessoas foram presas e outros 2 adolescentes conduzidos à Delegacia Regional de Oeiras, Piauí. Vamos que vamos! Show da Tarde, Difusora. Vou atender a Raimunda, lá de Pedras, Alagoinha do Piauí. Alô, alô, Raimunda, boa tarde. Raimunda pediu a música com Bartô Galeno, Não Vou Voltar Atrás. E outra com Carlos Alexandre Feiticeira. Manda o alô dela para sua comadre Graça, ao Antônio, a Andréia, ao seu irmão Luiz e a todos que estão ouvindo o Show da Tarde. Muito obrigado, Raimunda. Um grande abraço para você. Tudo de bom. Pediram aqui Amado Batista, não deu para ouvir quem é a pessoa, deixa eu repetir aqui. Pronto, muito obrigado, tá valendo. Amado Batista, vamos tocar Então Volta, música boa, né? Muito bem, vamos que vamos aqui no Show da Tarde. Bartô Galeno canta Não Vou Voltar Atrás. Carlos Alexandre Feiticeira, Amado Batista, Então Volta. Toninho Ferreira, Deixa a Paixão Te Levar. 3 e 2. Segura, meu povo. Show da Tarde no ar. Por ela gamei, feiticeira.

você não tem nada a ver. Então volta. Show da Tarde, Difusora. Eu não posso te prender e é por isso que te dou a liberdade. Coração está aberto pra voltar, se acaso sente saudade. Se acaso sente falta do meu beijo, se não der pra segurar tanto desejo, deixa a paixão te levar, deixa o amor. O amor conhece o caminho pra você voltar. Deixa a paixão te levar, deixa o amor te guiar. O amor conhece o caminho pra você voltar. Domínio Ferreira, o mineiro apaixonado. Te pega pensando em mim, por favor não tenha medo. Ela é dona da saudade que te envolve e conhece os meus segredos. Se acaso sente falta do meu beijo, se não der pra segurar tanto desejo, deixa a paixão te levar, deixa o amor te guiar. O amor conhece o caminho pra você voltar. Deixa a paixão te levar, deixa o amor te guiar. O amor conhece o caminho pra você voltar. Deixa a paixão te levar, deixa o amor te guiar. O amor conhece o caminho pra você voltar. Deixa a paixão te levar, deixa o amor te guiar. Show o da amor Tarde, conhece o caminho, Difusora. O caminho pra você voltar. Carinho, sem os seus abraços.

Ela pediu música com o Teixeirinha. Parabéns para ela mesma que hoje faz aniversário. Parabéns, Maria de Aderson. Muita saúde, muita paz, muitos anos de vida para você. Tudo de bom. E ainda manda música para Manuel da Água e para o Aderson e todos que estão ouvindo o Show da Tarde. Muito obrigado. Odaí José Neto em Teresina, me ouvindo agora. Alô, alô, Odaí, boa tarde para você. Muito obrigado, tudo de bom. E ainda o Fernando do bairro Paraibinha, mandando boa tarde mais uma vez aí para sua esposa, a Raimundinha, que está curtindo o programa lá na Paraibinha, próximo ao clube do professor. Muito bem, então vamos lá, tocar música boa. Teixeirinha canta parabéns para você. The Fivores, a festa começou. E Trio Parada Dura e Marília Mendonça, aceita que dói menos. De Paulo e Paulinho, acordei na madrugada. São 3h21. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns nesta

poucos foi me despertando. O olhar perdido na janela, revivendo lembranças, chorei à distância sem entender. Com os olhos molhados, me perguntava onde anda você. Um leve sono chegou, alguém foi me levando pra onde não sei. Eu nem quis perguntar, só deixei me levar a seu lado, acordei. Despertando, o olhar perdido na janela, revivendo lembranças, chorei à distância sem entender. Com os olhos molhados, me perguntava onde anda você. Chegou, alguém foi me levando pra onde não sei. Eu nem quis perguntar, só deixei me levar e a seu lado acordei. Acordei na madrugada. Difusora. Dizem que o amor machuca e até deixa a gente enlouquecido. Confesso, é pura verdade, experiência própria aconteceu comigo. Deixa a gente meio louco, sai fora de si e briga com o mundo. Não quer saber se está errado, se fecha no quarto, mete o pé em tudo. É bem assim, se a gente briga eu fico louco. Saio pras ruas sem ter hora pra voltar. Estou vivendo essa agonia, essa angústia, pois outra vez a gente voltou a brigar. Ontem à noite percorri toda a cidade, bebi demais, cabeça tonta a doer. Embriagado pela dor, pela saudade desse amor louco que eu sinto por você. No trânsito agitado eu chorei, naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante. Será que ninguém viu a minha mata? Naquela fria madrugada eu perguntava a todo instante. É bem assim, se a gente briga eu fico louco. Saio pras ruas sem ter hora pra voltar. Estou vivendo essa agonia, essa angústia, pois outra vez a gente voltou a brigar. Ontem à noite da cidade. Bebi demais, cabeça tonta a doer, embriagado pela dor, pela saudade desse amor louco que eu sinto por você. No trânsito agitado eu chorei, naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante. Será que ninguém viu a minha amada? Naquela fria madrugada eu perguntava a todo instante. No trânsito agitado eu chorei, naquele sinal eu parei, me debrucei sobre o volante. Será que ninguém viu a minha amada? Naquela fria madrugada eu perguntava a todo instante. Difusora AM, a primeira da região. Laboratório Pronto Análises e Doutora Carla Vitorino, Neurologia Clínica. Seu veículo está com problema? Vá a Autopeças Feitosa. Peças para Mercedes, Scania, Volvo, Chevrolet, Ford, carretas, tratores e rolamentos em geral. Casa do automóvel, para-brisas, baterias, peças e serviços em geral. Autopeças Feitosa, 3422-2510. E Casa do Automóvel, 3422-3098. Avenida Deputado Saltiga, Picos. Eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou fazer o Enem, eu vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Mês de aniversário de Ersol, 5 anos de muita energia. Kits promocionais para você pagar em até 96 vezes. Na compra do seu kit solar à vista, ganhe 15% de desconto. Venha você também fazer parte da nossa festa. De Ersol, o melhor da energia solar em Picos e região. Localizado na rua Monsenhor Hipólito, 736, Centro de Picos. Solicite seu orçamento pelo nosso WhatsApp, 89 99905-2612. De Sol, energizados pelo sol. Show da tarde, Difusora. Oi, são 3h39 aqui no Show da Tarde na Difusora. Muito obrigado pela sua audiência, onde quer que você esteja. Me ouvindo agora o Zé Romão do Geminiano. Alô, Zé Romão, boa tarde para você. Muito obrigado, João Tomé, no conjunto Antonieta Araújo. Seu João está lá ouvindo. E bem pertinho dele lá, o Zé Milota e Dona Tarcília. Alô, alô, vaqueiro Piabinha na Chapada do Fio. Alô, Lena, alô, Cícero Romão, boa tarde. Tudo de bom, turma boa da Chapada do Fio. Um abraço aos meus amigos lá do Retiro da Conceição, minha terra natal, boa tarde. Muito obrigado, estive lá no final de semana no Retiro, né? Bom demais. Alô, compadre Expedito, alô, Tiquinha. Alô, Tonho de Davino, Dona Diná, professor Vidal, Dona Socorro, Louro, Maria. Meu amigo Cláudio, a Dadinha, Viviane, Vandiele, o Manelão, Negão, todo mundo aí. Um grande abraço, tudo de bom. Vou atender a Elaine lá de São Julião, Piauí. Elaine pediu a música, ela quebrou meu celular. E mando um alô para Maísa Souza e a toda a sua família. Muito obrigado, Elaine de São Julião, Piauí. Ouvindo aqui a programação da Difusora de Picos. Boa tarde. Alô, alô, Zé Fernandes, lá em Saco dos Martins. Boa tarde, seu Zé. Boa tarde aí às meninas do Mestiço, a Edeane e a Eva Souza. Muito obrigado pela audiência todas as tardes aqui na programação, ok? J. Batista canta às 3h41. Ela quebrou meu celular. Marciano, Paixão Proibida. Márcia Ferreira, Você Ganhou de Mim. Reginaldo Rossi, Garçom. Boa tarde. J. Batista ao vivo, cantor apaixonado do povão. Segura! Eu estava em minha casa e resolvi entrar nas redes sociais pra ver meu Instagram, o meu Facebook e links de jornais. Fui abrindo o meu site, quando no WhatsApp uma mensagem caiu. Eu voltei rapidinho, toquei no verdinho e a mensagem abriu. E aquela voz dizia: a noite de ontem foi inesquecível, volte hoje de novo, amor, se for possível. Se você não voltar, eu vou achar ruim. Sei que é casado, tem uma bela esposa e é um bom marido. E ouvindo a mensagem, todo distraído, não vi que a minha esposa estava atrás de mim. Aí vi meu celular, fugi da minha mão direto pra mão dela. Quebrou a película, arrebentou a tela e contra a janela um pedaço voou. Levei tapa na cara e vi meu casamento se desmoronando. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. Meu celular, fugi da minha mão direto pra mão dela. Quebrou a película, arrebentou a tela e contra a janela um pedaço voou. Levei tapa na cara, vi meu casamento se desmoronando. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. Ela quebrou meu celular que eu ainda estava pagando por causa da mensagem que a outra mandou. História de amor, somos nós. Mesmo correndo perigo, é gostoso demais. As nossas vidas marcadas por essa paixão proibida. A minha vida em sua vida, longe dos olhos, tão perto do coração. Quanto maior a distância, maior a emoção. Desejos e juras secretas e essa paixão escondida, a sua vida em minha vida. A paixão proibida é delírio, é loucura. Não tem certo ou errado, inocente ou culpado. Esse amor não tem cura. A paixão proibida, quando acende.

Jota Batista. Eu tenho meu canarinho que canta quando me vê. Eu canto por ter tristeza, canário por padecer. As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos lá. As andorinhas voltaram e eu também voltei pousar no velho ninho que um dia aqui deixei. Nós somos andorinhas que vão e que vêm à procura de amor. Às vezes volta cansada, ferida, machucada, mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor. Igual a andorinha, eu parti sonhando, mas foi tudo em vão. Voltei sem felicidade, porque na verdade uma andorinha voando sozinha não faz verão. Difusora de Picos, agora são 4 horas em ponto, final do programa Show da Tarde de hoje. Na sequência, eu, Jota Batista, volto com o forró da Difusora. Um grande abraço, muito obrigado pela sua audiência, pelas participações. Um grande abraço, tudo de bom. Já imaginou transformar a luz do sol em energia para fazer os seus eletrodomésticos funcionarem? Usar a luz do sol para gerar até o frio do ar-condicionado e pagar apenas a taxa mínima para a distribuidora de energia elétrica sem se preocupar com a inflação ou as bandeiras tarifárias? Pare de imaginar e faça acontecer. Procure a Diersol, uma empresa especializada em projetar, vender e instalar sistemas de energia solar fotovoltaica em sua casa, comércio, empresa, sítio ou fábrica. Diersol, Rua Monsenhor Hipólito 736 Picos, telefones 999-40-5340 ou 4101-2799. De segunda a sábado, às 11h30 da manhã, aqui na Rádio Difusora, Grande Jornal.

deixar, não vai me trocar. Pense no balanço que o forró tem direitinho. É um chamego maliçoso, bom danado, carinhoso, bem safado, rela, rela no cantinho. Dá risa pro bando, safona, gemedeira, a gente brinca a noite inteira no forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. Toca sanfoneiro no forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. Toca sanfoneiro no forró brasileirinho. É o forró catuaba com amendoim. O tesão do forró. Manda ver, sanfoneiro. Essa é pra você que adora o meu forró que roda e dá uma boa dançarina no salão. Não deixe disso não, é feito de calor. Mistura de amor, carinho dá no coração. Não vá me deixar, não vá me trocar. Pense no balanço que o forró tem direitinho. É um chamego maliçoso, bom danado, carinhoso, bem safado, rela, rela no cantinho. Dá risa, bumba na sanfona, gemedeira, a gente brinca a noite inteira no forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. Toca sanfoneiro no forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. É o forró brasileirinho. Toca sanfoneiro no forró brasileirinho. Namoro só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo. E vem ralando, vem ralando, vem ralando, vai! Forró! Carícia! Carícia! Carícia! Carícia! Minha avó me disse que na meninice levantava pó. Ela é cantaieira, louca forasteira, arrochava o nó. Tanta experiência, tanta sapiência, ela me ensinou. A véia me ensinou a ler o beabá. Por isso quando eu pego eu vou até pra adorar. Nosso dia vamos meter os peitos. Mas a véia me ensinou a ler o beabá. Por isso quando eu pego eu vou até pra adorar. Se a vida é um sutiã, vamos meter os peitos. Namoro só presta com beijo de língua e banana na boca do casaco. Namoro só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo. Namoro só presta com beijo de língua e banana na boca do casaco. Namoro só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo. Me disse que na meninice levantava pó. Era gandaieira, louca forasteira, arrochava o nó. Tanta experiência, tanta sapiência, ela me ensinou. A véia me ensinou a ler o beabá. Quando eu pego, eu vou até pra adorar. Se a vida é um sutiã, vamos meter os peitos. Mas a véia me ensinou a ler o beabá. Por isso, quando eu pego, eu vou até pra adorar. Se a vida é um sutiã, vamos meter os peitos. Namoro só presta com beijo de língua e banana na boca do casaco. Namoro só presta feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo. Namoro só presta com beijo. festa com beijo de língua e banana na boca do casaco. Namoro só festa feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo. Namoro só festa com beijo de língua e banana na boca do casaco. Namoro só festa feito vitamina, misturando tudo por cima e por baixo. Atenção! Na área de ginecologia e obstetrícia, procure o Dr. Francisco Pinheiro, especialista em doenças da mulher, principalmente doenças da puberdade, climatério, menopausa, gravidez de baixo e alto risco, além de exames de prevenção, videocolposcopia e biópsia de colo. O Dr. Francisco Pinheiro atende diariamente de segunda a sexta-feira na MediCenter em Picos. Marque sua consulta pelos fones 3422-2782 e 3300 ou 99721. Venha você também economizar com a Diesol. Estamos atuando no mercado de energia solar, realizando sonhos e levando economia para empresas e lares em Picos e região. Trabalhamos com os melhores kits de sistema solar com um preço que cabe no seu bolso. Trabalhamos também com manutenção preventiva, corretiva e limpeza de painéis solares. Faça seu orçamento sem compromisso pelo nosso WhatsApp 89 99905 2612, ou venha até a nossa loja. Estamos localizados na rua Monsenhor Hipólito 736, no centro de Picos. Diesol, gerando energia e mais economia para o seu bolso. Xiii, seu carro tá assim. Você não abasteceu no posto Dois Amores. No posto Dois Amores você encontra preço justo, um atendimento diferenciado que só a gente tem, produtos de qualidade, com a tradição de 13 anos de mercado, levando até você a melhor experiência. Aqui os nossos combustíveis seguem as normas da ANP e todos os requisitos do Inmetro com excelência, buscando sempre proporcionar ao seu veículo a melhor autonomia. Conheça o nosso programa Dois Amores Fidelidade, onde você abastece, pontua e troca seus pontos por prêmios. Estamos esperando por você. Endereço: Estrada de Santos, próximo ao primeiro balão de Picos. Posto Dois Amores, abastecendo a sua vida. Acesse posto2amores.com.br. Forró da Difusora. Balança cajueiro, balança sem parar. Balança cajueiro, mas que só vale me dar. Balança cajueiro, mas que só vale me dar. Do pé na bunda, tempo dos cangaceiros. Não se cria cajueiro, bota a força aí da caju. Depois de um tempo, tudo começou a mudar. Não se cria mais cajueiro, cajueiro sem parar. Depois de um tempo, tudo começou a mudar. Não se viu mais cajueiro, cajueiro sem parar. Balança cajueiro, balança sem parar. Balança cajueiro, mas que saudade me dá. Balança cajueiro, balança sem parar. Balança cajueiro, mas que saudade me dá. Do Pernambuco, tempo dos cangaceiros. Se a cajueiro, bota a força aí da caju. Depois do tempo, tudo começou a mudar. Não se viu mais cajueiro, cajueiro sem parar. Depois do tempo, tudo começou a mudar. Não se viu mais cajueiro, cajueiro sem parar. Cajueiro, balança sem parar. Balança cajueiro, mas que saudade dá. Balança cajueiro, balança sem parar. Balança cajueiro. caju. Depois do tempo tudo começou a mudar. Não fico mais cajueiro, cajueiro sem parar. Depois do tempo tudo começou a mudar. Não fico mais cajueiro, cajueiro sem parar. Amando sem ser amado, nem na mulher que amei passar com outra ao meu lado, nem na mulher que amei passar com outra ao meu lado. Adianta pensar que ela me abandonou. Hoje eu vivo sozinho e ela tem o tambor. Hoje eu vivo sozinho e ela tem o tambor. Ser amado, vem da mulher que amei passar com outra ao meu lado, vem da mulher que amei passar com outra ao meu lado. Não adianta pensar que ela me abandonou. Hoje eu vivo sozinho e ela tem o tambor. Hoje eu vivo sozinho e ela tem o tambor. Sei que não posso viver amando sem ser amado. Vem da mulher que amei passar com outra ao meu lado. Vem da mulher que amei passar com outra ao meu lado. Adianta pensar que ela me abandonou. Hoje eu vivo sozinho e ela tem outro amor. Hoje eu vivo sozinho e ela tem outro amor. Apoia forró da difusora. O gato todo berrava como quem sente saudade. Terezinha saluçava na janela debruçada. Diz o vaqueiro chorando: vou deixar o meu sertão. Tome de conta do gado, não faça judiação. Terezinha, tu és a dona do meu pobre coração. O patrão nessa hora, Terezinha mandou chamar. Veja bem, minha filha, se esse moço quer casar, vou te igualar, ele não tem, nunca mais ele tem encontrar. Thank you.

bebendo, tô doidinho, tô querendo uma mulher pra chamegar. Ai, ai, ai. Uma mulher pra chodosar. Ai, ai, ai. Uma mulher pra namorar. Ai, ai, ai. Uma mulher pra nós casar. Sexta, sábado e domingo e segunda se separar. Ai, ai, ai. Uma mulher pra chamegar. É vaquejada, gosto de dançar forró. Quando estou embriagado, olha, eu nunca danço só. Pra dançar chama morena, se não for chama loura. Ela não quer dançar comigo. Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura. Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura. Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura. São três dias de cachaça, de forró, de cabaré. Eu durmo no caminhão, nas barracas e nos motéis. Pra dançar chama morena, se não for chama loura. Ela não quer dançar comigo. Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura. Maria traz a vassoura, Maria traz a vassoura. Maria traz a vassoura. Agora são 4 horas e 58 minutos, final do nosso Forró da Difusora de hoje. Na sequência, você fica aqui pela Difusora e Grande FM com o Forró e Companhia. Tchau, tchau, até amanhã, gente. Boa tarde. ZYI 895, 920 kHz. Rádio Difusora de Picos. Uma escola de rádio. Emissora do Sistema de Comunicação de Picos, Piauí. Os namorados, Grande Serra Premiada tem premiação especial. Você e o seu love ganhando. Primeiro prêmio vale compras de 5 mil. Segundo prêmio vale compras de 5 mil. Terceiro prêmio pra você e ela tem moto Pop 110i. Quarto prêmio pra você e ela tem moto XRE 190 ABS. 15 vales compras de R$300. Sorteio especial dos namorados Grande Serra Premiada, domingo 11 de junho. Pacote de mídia R$10. Comemore você e o seu amor. Acesse nosso portal de notícias www.grandepicos.com.br. Conceito e informação. De segunda a sexta, às 2 da tarde,

De segunda a sexta, às 10 da manhã, aqui na Grande FM, as melhores da manhã, com Jean Carvalho. Oferecimento, Portal Grande Picos, conceito e informação, Naldo Veículos. Veículos novos e seminovos, em frente ao Ceasa no Junco. Biodiagnóstico, a Bio cuida de você. Óticas Esquina dos Óculos, o maior estoque pelo menor preço. Eu vou fazer o Enem, vou com tudo, eu vou fazer o Enem, vou com tudo, eu vou. O Enem é o caminho para você ingressar no ensino superior e realizar seus sonhos. Inscreva-se de 5 a 16 de junho em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Eu vou com tudo, eu vou. Pra fazer medicina, vem pro Machado já. E pra vencer na vida, vem pro Machado já. Ensina hoje já pensando no futuro, com os melhores professores, estrutura sem igual. Na região a prova mais que todo mundo, para todo campeão é seu colégio ideal. Se quer ser um doutor, vem pro Machado já. Ensino de qualidade, vem pro Machado já. Quer passar no Enem? Vem pro Machado já! Pensou em instalar o seu sistema solar? Venha para Diersol! Trabalhamos com sistema solar conectado à rede, residencial, comercial, bombeamento d'água e energia rural. Com profissionais qualificados e especializados na área. Fazemos também a manutenção corretiva preventiva e limpeza nas placas solares. Faça já seu orçamento sem compromisso. WhatsApp 89 999052612, ou pelo nosso site www.diersol.com.br. Diersol, energizados pelo sol. Mara Pavanelli, para de publicar fotos fingindo tua felicidade. Sei que as indiretas na verdade são pra mim. Você não sabe amar, você só sabe complicar o amor. Você finge que já me superou. Responde pra todo lugar, tá todo mundo ouvindo. Grande FM 94,5. Grande FM, a mais ouvida da região, agora 5 e 7. Forró e Companhia, Grande FM. Agora toma, toma, toma, toma, pega, pega, pega, agora esprega, não para de dançar. Agora toma, toma, toma, toma, pega. Vem pra que você vai gostar. Você é grande, então você é Grande FM. A mais ouvida da região. Isso é pegada de vaqueiro. Ninguém paga minhas contas, eu quero é forrosa. Hoje eu vou amanhecer o dia com a galiga pra pra mim é fome, hoje eu vou dar virote. Cê tem hora pra chegar com a galegona da Hilux, bancando tudo, eu tô no fluxo. Garçom, desce um absoluto, que hoje eu luxo, que hoje eu luxo. Com a galegona da Hilux, bancando tudo, eu tô no fluxo. Garçom, todo lugar, tá todo mundo ouvindo. Grande FM 94,5. descendo vai, vai descendo vai. Hoje tem forró, tem piseiro, a noite toda quero ver você dançar, dançar, dançar. Hoje tem forró, tem piseiro, cachaça e rapariga até o dia raiar. Chama, chama elas que elas vêm. Chama, chama elas que elas vêm. Toca o forró, bota elas pra dançar, dançar. A loura morena e a ruiva, a morena e a loura, a morena e a ruiva. A loura morena e a ruiva, a morena e a loura, a morena e a ruiva. A loura morena e a ruiva, a morena e a loura, a morena e a ruiva. Vai descendo, vai, vai descendo. A loura morena. Hoje tem forró, tem piseiro, cachaça e rapariga até o dia raiar. Oh, chama, chama, chama que elas vêm. Toca o forró, bota elas pra torar. Oh, chama, chama elas que elas vêm. Toca o forró, bota elas pra torar. A loura morena e a ruiva, a morena e a ruiva, a morena e a loura. A loura morena. E 17. Forró e Companhia. Grande FM. Davi Santos. Wesley Safadão. Tamo aqui no Rádio do Poço em Fortaleza, camarada de shows. É o Piseiro, é? Piseiro vem xiri. É pra bater no paredão, bebê. Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, som de paredão. E as bebês sentar pro chefe e vem cair no tirmateiro. E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. Vai! E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. Vai! Vem cair no tirmateiro. Aumenta o som que hoje a farra é sem limite. Tem virote de uísque, mas bota pra gerar. O paredão no talo, morena, sonho e cavalo. Não quero nem saber, hoje eu vou te matar. Bota o piseiro, som de paredão. Chama! Grande FM. E hoje a noite é nossa e hoje a noite promete. Ah, e vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. Vai, e vem caindo de roteiro, que a noite é nossa. Hoje a noite promete. E vem dançar o meu piseiro, é som de paredão. E as bebês sentar pro chefe. Vem caindo de roteiro. Aumento só que hoje a parra é sem limite. Tem virote de uísque, aí bota pra gerar. O paredão no talo, morena, só em casa. Vai, WS. Vai, safadão. Ó, balançado, bebê, ó. É sucesso. É Grande FM 94,5. A mais ouvida da região. Grande FM. Quero você de janeiro a janeiro. Grande FM, agora 5h23. Prosseguimos com Forró e Companhia. Forró e Companhia. Grande FM. Quadro Combate de hoje. Combate. Qual é a melhor? Música 1. Ela tem cara de pepi, mas a gata é treinada. Jeitinho de princesa, mas a nossa. Mano Walter e Cuca. Música vencedora de ontem. Quase enlouqueceu. Música 1. Porque se apaixonou. Música 2. Se seu amor. Luísa Sonsa e Mari Fernandes. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Deixa eu viver. Combate. Que vença melhor. Vença melhor. Final do programa, a gente rola pra você a mais indicada. Rádio Grande FM. Yeah. mas todo amor chega ao fim. E o que é que eu vou fazer? Um beijo de amor, um grito de dor. Amores que vêm, amores que vão. E o meu coração sempre à tua espera. Cada paixão uma novela. Um beijo de amor, um grito de dor. Amores que vêm, amores que vão. E o meu coração sempre à tua espera. Cada paixão uma novela. Só assim eu vivo me entregando às paixões. Mas o meu sucesso, banda Calcinha Preta. Você curtiu aí Cada Paixão, uma novela. Agora 5h28. Boa tarde. Siga a Grande FM no Facebook e Instagram. Grande FM. E concorra a presentes e prêmios em nossa programação. Quintal de Estrelas. Oferecimento H-Visão de Picos. Dr. Tiago Castro e equipe transformando a sua visão. Leal Veículos. Aqui tem negócio. Procedência e credibilidade. CPP, Clínica Popular de Picos. A experiência de quem chegou primeiro. Lab Análise. Exames rápidos e com tecnologia comprovada. Picos Imagem Diagnósticos. Excelência na sua melhor imagem. Sua casa merece móveis e eletros de qualidade. E o seu bolso merece economia. Tudo isso você encontra na Piauí Eletro. Preço lá embaixo e qualidade em alta. Visite uma de nossas lojas e comprove. Se preferir, acesse o site www.piauieletro.com.br ou chama no WhatsApp 89 994 28 1768. Piauí Eletro, compromisso total com você. Você está ouvindo a Rádio Grande FM. No Arraiá da Noroeste tem alegria de montão. Looks juninos para encher de magia e emoção. Uma sessão incrível de perfumes para deixar um clima de paixão. E para você que vive conectado, lançamentos em celulares. Para você não esquecer de mandar aquela mensagem para seu amorzão. Tudo facilitado em até 10 vezes comprando com o seu cartão. Arraiá Noroeste, as lojas que vendem moda. Tá apaixonado, né? A gente entende bem. As ofertas do Paraíba são apaixonantes mesmo. Smartphone Samsung A04e 64GB. Até 10 de R$ 74,90 sem juros. Smartphone Samsung A04s 64GB. Até 10 de R$ 79,90 sem juros. Smartphone Motorola E13 64GB. Até 10 de R$ 89,90 sem juros. E muitos outros presentes para o Dia dos Namorados em até 10 vezes sem juros. Francisco Santos, Monsenhor Hipólito, Pio Nono e a Lagoinha do Piauí estão ligados na Grande FM 94,5. tem se sentido cansado, com falta de ar? Possui histórico de doenças do coração na família? No Laboratório Marcelo Albano, você realiza o seu check-up do coração. São 14 exames, incluindo eletrocardiograma, por apenas R$300. Entre em contato pelo número WhatsApp 89-99402-5218 e realize o seu check-up. Estamos localizados na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 783, ao lado da Coife Odonto. A Borges Veículos é seu representante autorizado Rodobens Consórcio. Faça aqui a sua carta de crédito de automóvel e caminhão. Conheça condições especiais para cartas de crédito de imóveis e programe a compra do seu terreno, casa ou apartamento. Você pode usar até 30% do seu crédito para pagar o lance. Borges Veículos, representante autorizado Rodobens Consórcio. Compromisso com a sua total satisfação. Em Picos, Avenida Senador Elvídio Nunes, 4045, no Junco. Ligue 89-3422-9010 e 99984-1454. Rádio Grande FM. Meu povo, quanta emoção, é São João! E no Açaí Atacadista tem tudo pro seu arraiá ficar mais completo. Do amendoim ao mugunzá, do cafezinho ao vinho quente, do copo descartável às embalagens, é tudo com aquela economia pra você festejar noite e dia, pra não faltar nada no seu festerê ou no seu comércio. Se achegue logo pro açaí mais perto. São João é arraiá até o sol raiar, venha pro açaí aproveitar. Pra fazer medicina, vem pro Machado já. E pra vencer na vida, vem pro Machado já. Ensina hoje já pensando no futuro, com os melhores professores, estrutura sem igual. Da região a prova mais que todo mundo, para todo campeão é seu colégio ideal. Se quer ser um doutor, vem pro Machado já. Ensino de qualidade, vem pro Machado já. Quer passar no Enem? Vem pro Machado já! Mês de aniversário de Ersol. 5 anos de muita energia. Kits promocionais para você pagar em até 96 vezes. Na compra do seu kit solar à vista, ganhe 15% de desconto. Venha você também fazer parte da nossa festa. De Ersol, o melhor da energia solar em Picos e região. Localizado na rua Monsenhor Hipólito, 736, Centro de Picos. Solicite seu orçamento pelo nosso WhatsApp 89 99905 2612. De Sol, energizados pelo sol. 94,5, a mais ouvida da região. Rádio Grande FM. Forró e Companhia, Grande FM. Forró e Companhia, Grande FM. Grande FM 5:33. Sabia que a queda era grande, mas tive que pular. Quem é que sabe essa? Crente FM. Quando eu segurei sua mão, você soltou a minha, ainda me empurrou do penhasco. Vem! E te dizer te amo, agora é mais estranho. Estranho mesmo é te ver distante. Botaram nosso amor numa estante. Eu tive que desaprender. Gosta tanto de você, por que você faz assim? Não fala assim de mim. Seguir meu caminho. chorar, pega. Pega o balde pra chorar, Lucas Braga. Cê sabe bem quem eu sou. Sabe que se chamar eu vou. Cê sabe bem quem eu sou. Doutora Amanda, já pegou o balde pra chorar? Pense grande. Grande FM. Grande FM. Alô, meu compadre Tony. E esse desmantelo, olha. Olha, olha. Parece que eu tô até no faroeste. Isso é grandão vaqueiro, menino. Segura, segura, segura, segura. Conheci uma americana lá na vaquejada. Ela falava comigo, eu não entendia nada. Na minha cabeça ela só queria forrosar. Não deu outra, tomei uma, chamei pra dançar. Ela dizia assim. Ela dizia assim. Todo lugar, tá todo mundo ouvindo. Grande FM 94,5. XG é o Barãozinho. Grande FM. Simplesmente ela chegou bagunçando. Com simplicidade foi se aproximando. Do nada eu caí, de novo me envolvi. Senti que o amor real estava chegando. Lascado, Barãozinho tá ferrado. Pensa que jamais iria me entregar. E olha aí o mundo girando e você me ensinando de novo que é amar. Posso até pensar que eu vou te deixar. Você logo chega puxando, eu me derreto todo. Aqui é o meu lugar. Eu sinto que vou ficar. E é o Barãozinho. Tô na fa. Grande FM. Simplesmente ela chegou bagunçando. Com simplicidade foi se aproximando. Nada eu caí, de novo me envolvi. Senti que o amor real estava chegando. Assim ó, tô louco, apaixonado, caí no encanto e hoje estou lascado. Barãozinho tá ferrado, pensa que jamais iria me entregar. E olha aí o mundo girando e você me ensinando de novo que é amar. Posso até pensar que eu vou te deixar. Você logo chega puxando, eu me derreto todo e aqui é o meu lugar. Eu sinto que vou ficar. Eu sinto que vou ficar. É sucesso. É Grande FM 94,5. A mais ouvida da região. Me olha diferente, me abraça e não sinto teu calor. Tá sempre tão ausente, me pergunto se ainda existe amor. Me responde, por favor. Não vê que esse amor imprevisível até me fez chorar. Sei que sofre, sofre, sofre o coração. Sei que pode até pensar que vou voltar atrás. Não vou voltar nem derramar uma lágrima. Chega, não me ofenda. Já vi essa cena e só causa dor. Um dia, mas não diga agora que acabou. Te amo, amor. Não vê que esse amor imprevisível até me fez chorar. Eu sei que sofre, sofre, sofre o coração. Pelo jeito fui a única que amou. Roubou o ar que eu respiro, me traz solidão. Tá na hora de esquecer, dizer que acabou. Sei que pode até pensar que vou voltar atrás. Não vou voltar, nem derramar uma lágrima. Que esse amor imprevisível até me fez chorar. Sei que sofre, sofre, sofre o coração. Pelo jeito fui a única que amou. Roubou o ar que eu respiro, me traz solidão. Tá na hora de esquecer. Que acabou. Sei que sofre, sofre, sofre o coração. sucesso, Mala Sem Alça na Grande FM. Você curtiu Uma Lágrima. Grande FM 5h46. Sou Marcos Williams e continuo com você aqui no Forró e Companhia. Forró e Companhia. Forró e Companhia. É muito fácil ouvir a Grande FM pela internet. No Google digite Grande FM de Picos. Escolha a melhor plataforma e ouça sem parar. Grande FM. Promoção Música Premiada Grande FM e Jean Mello. Eu tenho é pena. Quando a Grande FM tocar esse novo hit do cantor Jean Mello. Você ativa seu cadastro no Zap Zap 3422-3301 com nome e sobrenome e onde você está ouvindo a Grande FM. Fique ligado, fique ligada. Quanto mais cadastros ativados você tiver, mais chances de ganhar R$500 em dinheiro. Sorteio dia 30 de junho. A qualquer momento, música premiada Grande FM Jean Mello. Eu tenho a pena. Grande FM. Baile de formatura, aniversário, casamento, confraternização, show e eventos em geral. Ligue 89 999 40 5340 e faça sua festa com a banda In The Clouds. O melhor da música dos anos 50, 60, 70 e 80, para todos os gostos, para todas as idades. Ligue 89 999 40 5340. In The Clouds, a banda que te deixa nas nuvens. Precisando de pneus de qualidade? Vá na loja Dantas Pneus e conheça as facilidades para você adquirir pneus e serviços pelo menor preço. Tudo em alinhamento, balanceamento, suspensão de automóveis e caminhões, troca de óleo, desempenho e polimento de rodões e venda de pneus novos das melhores marcas. Dantas Pneus, a sua loja de pneus em Picos. Matriz, Avenida Deputado Saltiga, 565. Fone 3422-3948. E filial na Avenida Senador Alvide Nunes, 1246. Fone 3199-0125. Rádio Grande FM. O seu almoço com mais sabor é no Bendito Fogão. Tempero maravilhoso. Ambiente aconchegante e climatizado. Cardápio sempre com uma variedade de alimentos e conta também com opções saudáveis para você não ficar com a consciência pesada. Aberto de segunda a sábado para o almoço de 11 horas da manhã às 3 horas da tarde. 99994-2870. 99994-2870. Agora, no Bendito Fogão, você realiza seu evento à noite num ambiente super agradável e reservado para você. Bendito Fogão, Rua Coronel Antônio Rodrigues Picos, em frente à Praça dos Correios. De segunda a sexta às 7 da manhã, aqui na Grande FM, Manhã da Grande, com Suzy Souza. Oferecimento Pet Shop Quinta das Patinhas, cuidando do que é valioso para você. Clínica Popular de Picos Centro Médico, a experiência de quem chegou primeiro. Lab Análise, exames com tecnologia e atendimento humanizado dentro da CPP, Clínica Popular de Picos. Real Calçados, tudo em calçados e acessórios. Rua Santo Antônio, Picos. Atacadão, lugar de comprar barato. Picos Imagem Diagnósticos. Excelência na sua melhor imagem. Rádio Grande FM. Piauí Eletroconstruções está com ofertas imperdíveis. Carrinho de mão galvanizado Metalosa por 239 à vista. Piso 46 por 46 em Cenor por R$26,90 o metro quadrado. Revestimento 33 por 50 Sírio em Cenor por R$32 o metro quadrado. Textura rústica 20 quilos Branco Neve Hidrotintas com parcelas de R$26,30 mensais. Argamassa Master Super Top 15 quilos Calfix por R$19 à vista. Kit Porta Lisa 2,15 por 75 MGM por R$479 à vista. Piauí Eletro Construções, solução total para a sua casa. Quanto vale a sua vida profissional? Vale a sua vida profissional. Com a EAD Educação Digital, você pode realizar a sua pós-graduação por apenas R$13,50 ao dia. E dar um up em sua vida profissional. Não perca tempo e inicie sua pós-graduação em Gestão Financeira e Planejamento Tributário. Gestão de Cooperativas e Sustentabilidade ou Gestão de Pessoas e Liderança. Saiba mais pelo site eadeducaçãodigital.com.br. Invista no seu futuro e não perca mais tempo. Venha ser EAD. Venha ser digital. Grande FM. A Clínica Popular de Picos tem um carinho especial por você, mulher, que cuida da sua saúde por completo. E por isso disponibiliza o Jeito CPP Mulher de Cuidar. Aqui você encontra ginecologista, cardiologista, oftalmologista e mais 25 especialidades para você que gosta de se cuidar. Aqui você também pode realizar seus exames laboratoriais e de imagem. Clínica Popular de Picos, na Avenida Nossa Senhora de Fátima, 517, telefone 89-3422-9653 e WhatsApp 99905-2781. Picos. Não desperdice mais seu dinheiro pagando aluguel de energia todo mês. A Projeta Engenharia tem as melhores opções em energia solar com soluções para você economizar, agregando qualidade, preço justo e responsabilidade. Invista em energia solar com a Projeta Engenharia. Trabalhamos com todos os financiamentos, tudo com muita agilidade, sem burocracias. É retorno garantido. Solicite agora um orçamento solar personalizado e veja por que mais e mais clientes escolhem a Projeta Engenharia. WhatsApp 899-9473-1174. Faça como eles. Valorize o seu imóvel e economize até 95% na conta de energia. A Projeta e o Sol têm a solução para você. Você já sabe que uma imagem vale por mil palavras. Então, quando o assunto for cuidar da sua saúde, procure a Picos Imagem. Na Picos Imagem, você conta com a experiência do médico radiologista Dr. Igor Albano Lopes, um profissional humano, apaixonado pelo que faz, com formação no Rio de Janeiro, residência no Hospital de Base do Distrito Federal, com vários anos de experiência em grandes centros de diagnóstico no Brasil. Todos os exames radiológicos que você precisa agora sem sair de Picos. Picos Imagem, um local único e exclusivo para você se sentir bem. CRM 3365, Avenida Nossa Senhora de Fátima 551. Telefone WhatsApp 2222-0202. Forró e Companhia. Forró e Companhia. Muito bem, prosseguimos com Forró e Companhia, quadro combate, você participando. Combate! Qual é a melhor? Música 1. Ela tem cara de pepino, mas a gata é treinada. Jeitinho de princesa, mas adora revoada. Música vencedora de ontem, Mano Walter. Queada pro amor, quase enlouqueceu, digo que se apaixonou. Música 2. Se seu amor acabou e tudo. Música 2, Mari Fernandes. Foi pra você, deixa eu viver, deixa eu viver. Combate, que vença melhor. Vença melhor, já já rolando pra você a mais indicada. Rádio Grande FM. Sempre bom recordar. É forró das antigas, é forró e companhia. Quero cabeça louca.